Torre, 021 na posição 10, Houston, né? Livre no 10, me chame táxi. Livre, 021. Tan 3601, decolou 03, chame agora o controle 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. 19-8-3-6-0-1, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Decolou no perfil da Dael, cruza 1800. 3601, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da El. Proa de Dael da presente. 360, na proa de Dael, 3601. Táxi Gol 1021, alterna Campinas, autonomia 4 horas. Temos 28 a bordo. 028 a bordo, copiado. Gol no 021, táxi aprovado via parte principal Juliette e Alfa. Ajuste no 012. Chame pronto para decolagem. Ponto espera, pistola 0, gol no 021. Livre táxi, Juliette Alfa, chama pronto, com 1012, gol 021. Tá 3601, sobe restrito, nível 300. 300, restrito, tá 3601. 3601, chama agora Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Bom dia, bom voo. 251-3325, bom dia, obrigado. chama 021, pronto, ponte espera 10. Bono 021, linha decola pistão no zero, vento 080 graus, 04 nós. Linha decola no zero, gol 021. Zero dois uno, decolou 013, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, vamos voltar. 119.8, obrigado. Confirme 119.8? Confirmo, 119.8. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, gol 021, decolado, cruzando 1900 pés. No 021, bom dia, contato radar na decolagem, supra nível 360, saída da Elba. Israel para o 360, com 021. 021, chama centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. 1-3-3-2-5-2-5-1, obrigado, bom dia. 5896. É isso? Estimativo, bom dia. Apenas confirmando a saída para BH, senhor. Para BH, Atelisk 58. Ok, a saída é qual? É o Leda Sagaz. Obrigado.